contato radar na decolagem sul da via saída Torre Emer, pra ir São Coral. Salve via São Mundo, pra ir São Coral, sou 443. Pista 90 de Góis autorizado, vento no 40 graus, 1-0 nós. Alterna 1, 2, 8, 3, 5. Tudo bem, Lima, por quanto risco, o vento na aeródromo 140 graus, 08, na chave, para fogo, seu posto controlado. Aqui é o aeródromo, falta uma foto. Rio 4463, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 300. Secom alterna 128 decimal 300. Após o passo, desce para 2.000 pés, controle de zona, ajustadinho, somos 09, autorizar a sinal ESA, passo ao autorizador, na 2.004. Após o passo, 2.000, controle de zona, no 09, vai estar mais habilitado, tá? Oi, 3.204. Azul 9541, chama o centro do CIF, frequência 1251, na terra 1.28, decimal 35. Azul 954. no puente ao cruzar a Cruz de Duna. Identificação dessa via chegada com média 1 para nível 050, altímetro 019. Na negativa, 9890. Espaço autorizado, até o 050. Presidente Mike, acione identificação dessa via, chegada com meio de 1 até nível de voo 060, ajuste altímetro 19019, é o número 3 na aproximação. autorizado final de oeste, chama a turma no meio dos móveis. 204, estabilizado, final da 10. Sandra 04, tráfego estado, altímetro 019, o vento é 140 graus, com 09 nós, pouso autorizado, pistão 10. Linha de pouso, pistão 10, da 3, 804. Último 0, se entregar o final do procedimento, deixa para 2003, ajuste na 09, e como Robson 44, sul de Duna, que é disposto, tem que referir na aproximação. Deixando para Mike Juliet, Mike desce para 3.000 pés, ajuste altímetro 1909. 4, sala 5, meia, direita, sala 2, 1, desce 1.09, boa tarde. Mike Juliet Mike, 7-0 final do ILS 3, esse é para 2003. É o seguinte, Boeing 737-47, assuma o tema agora. Eu já vi nesse cheio 1-0 para 2003, Mike Juliet Mike. Estabilizado, então faz isso, 98, Mike. 1-0, completa a próxima faixa, meteu o Salvador, 1-1-8, décima nota. Salvador, Rio, 9-8-0, muito bom dia. Direto de mais para a informação, temos um helicóptero Robinson 44, posição de 1 hora, 5 milhas, 7 pés, 36 na aproximação. Gente, graças a mais, muito bem. Pesadão 1-0, de repouso, o Rio 9-8 para cá. Olá, passando a posição coral, vou na prova da LED, chame no Zé, decida o ajuste no 0 na nota. Nível 050, ajuda em 7 plano. Prossiga, Serra de Leco. Aqui é a linha do litoral, então no através do parque de Tua Sul, aguardando transferência de comunicações, Serra de Leco. Autorizado o cruzamento da final da 1-0 entre o marcador externo e Duna. Uma trena se eu tiver sobre o terra. Prossiga. Tango Oscar Golf Sierra, prossiga. Tango Oscar Golf Sierra, torre na escuta, prossiga. Cruzamento da 1-7, vai ser o Salvador, frequência 1-1-8-9-5. busca 1-2 é nós, confirmando o pouso 1-0. Essa informação foi para o Mike do Jetmike? O Mike do Jetmike, o altímetro 1-0, 1-9. O vento é 1-40 graus, com 1-2 nós, 1-2 é nós, pouso autorizado, pista 1-0. Este é o pouso 1-0, Mike do Jetmike. É autorizado de cruzamento, pista 1-7, prossegue após via Quebec, Mike Lima. Na Lima, chama o solo 219 para prosseguir o táxi. Vamos ao Azul Eco. Pouso na Enrimar, ponto de risco. O altímetro 1-0-1-9, o vento de aeródromo 1-40 graus, com 1-2 a nós, é com o solo controlado da Enrimar. que se estaciona, se vocês conseguiram estar, ou se eles estarão vestidos, para ser vestidos, por quê? Estamos livrando agora, estamos matando 3.000, por vocês. 8, tomou, foi, boa tarde. 308, comprei o comodoro, vem a volta agora. 19, vou parar, vamos ver o que está. Passo radar na decelagem, subazia, saída salvo 1, para o nível 380. Salvo 1, 380, né, 2 na 3. 1255, siga na Cruz de Lagoinhas, para chegar até Porto, vista para 4.10, o altímetro 1019. Desta via chegada forte para o nível de voo 050, altimetro em Salvador 109. Salvador, é muito boa tarde, Azul 2771, estabilizar, se é um campavista. Realidade Azul 2771, voltímetro 1019, o vento é 1,50 graus, com 1,2 nós, 1,2 é nós, tem pouso autorizado, pista 1,0. Teve pouso, capítulo 1,0, Azul 2771. Praia 226, controle de Salvador, prossiga na proa de Bermude para efetuar a chegada de Bermude 1, desça para o nível de voo 060. Número 3 ainda, aguarde o Ocean Air 6220. Fazer 2779, senhor. Afirmo, vento no 60 graus, 109. Sim, obrigado. Firmativo, voo 1250. Quanto lado é as instruções de altitude e velocidade na chegada? Controle Salvador, desça via Sergio, mantenha o 170, efetue chegada a Amã e reporte os ideais do seu, azul 9-06. Descida cancelada de instrução de altitude, o azul 909. Tudo mantenha nível 320. 320. Ocean Air 6213, chame centro Recife, em 125-1, alterna 128-35. O 9068, desse mantenha o nível 070. Chame Centro Recife em 126-0, alterna 28-8. 2-0-1-3. Para 2-2. 309, Rio Janeiro, 2206. Funcionando a parte da Bato, chame táxi da Tropa de Fã. Recordar para o final do Eletra 3, Bicha 90, curva esquerda para o Oeste 305. Era 2010, o limite é o seu horário. Desta via, chegada por mais de 1 para o nível de voo 080. Forma 141, retornar para o sustentamento, por esquerda, proa 210. O limite é o curso do outro. Desta para 4.10 ao altímetro 109. Chame para a decolagem. Essa próxima dura número 1. O general 62 é 0. O motor de meio está autorizado 4.000 pés. O motor de meio é 1.8. Cinco, cinco, cinco, aqui para o curso do utilizador, por esquerda, para o 135, para o ponto de estabilidade. Azul, 9068, é o número 4, que busca para 2209. 2209. Desça para 2.010, o altímetro 1.018. Telefone Charles do colador 23, pode manter 1.010 no corredor Axé, chama o controle 1.020. 208, Marcel, tá contado, bom dia, obrigado. 255, completo o evento aqui, chame torre 1.08, decimal 5. Altimetro, boa tarde. Altimetro 098, continua a persuasão, o Ângelo do Luciano Souza. Fala próximo, Fela, do clube da pista sul A, intercepta agora o lateral à sua direita, mantendo meu pé e 107 metros de aproximação. Mais 068, reautorizado, nível 050. Também 141, para detectar o curso do localizador, curve à esquerda, proa 150. É pastorizado. Informe a velocidade Hotel Uniforme Charlie, após o fora da barra, ingresso com o corredor Berfim, mantendo 1.010. Puxa-lhe a 6226, desça para 3.000 pés, agora no Uniforme da Serviço. Boa tarde, dessa via chegada Alan para o nível de voo 080. Tiro número 5, mantém a chegada, puxa na minha cruz, mantém. A 6226, para detectar o curso do localizador, curva direita, proa 055. A 6226, para sua informação, tráfego 2 horas, 7 milhas, rumo oeste, mantendo 1 mil pés, voando nos corredores de gás, vamos acelerar no seu procedimento. O mesmo o tempo de estante tomará para o norte, mantendo no meio. Equipamento é o céu, é o que eu sempre. Também de 1141, chame todo o Salvador em 1839. Ótimo, obrigado. Continua a pulsação, mandando pistas ao nível, a gente vai trazendo a 8. Gente, mandaram nós. Informe, então, quando possível, com a esquerda, para o seu passamento e pôr o pista no zero. Tem o número 3 agora. Informe, agora a 6226, desce e mantenha 2 mil pés, já corte o localizador. Azul 4422, desça e mantenha o 060. Pistola 0, curva esquerda na proa 010, limite ao curso do localizador, com o azul 442. O azul, 9068, desça para 3.000 pés ao altímetro 908. 3.000 pés no 908. Direto Fúria de Santana, suba e mantenha 125 solicitado, certo? Se ajuda, consigo. Eu vou 4422, desse mantenha 050. 0 graus, over 9, após para o som. Chame Torre 118, decimal 95. Então, 3437 chega negativo. Tem visto mais dois pousos. Não posso acreditar que seja autorizado por coordenação com o controlador. Chame 6141, pessoal, as 31, livre à direita, Foxtrot, chame 219. Fazer uma arma, Foxtrot, 6 1 Centro, Serra, Zuleco, mantenha-se tudo em rimar, guarde autorização para o cruzamento do final do 90. Chanel 6226, na escuta. Boa tarde, Chanel 6226, Rafael 10. Chanel 6226, avistado, pista na 0, pouso autorizado, vento no 50 graus, 109. Com, Chanel 6226. Chanel 6226, mantém a posição no 6. Chanel 6226, tráfego de helicóptero, setor norte, com os pés sem interferência. Quem tem mais que quer deixar de ver, obrigado. 4422, essa é a previsão da Polícia de Puma. Essa aqui é a ficha 1-0 autorizada. Eu espero 2 mil pés em faixa autorizada. Unidade motoriza aqui, 9-10. Eu vou 9-0-6-8. Sente, acerta o VSA 3, chame torre 1-8, decimal 9-5. Tem 2 mais 5 graus. Azul Eco, na vertical da pista 97, autorizado o cruzamento do campo de imediato. Prossiga na vertical da 97 e aposta de vana final da 90. Se é Azul Eco. De imediato pela vertical da 97, o que é Azul Eco? Eu chamei a 6315, desça para o nível 050. A zona 068 estabilizada, final e aliás, é 6 para 0. Azul 0068, centro de tráfego, ainda não está, busca a aproximação, guardando a autorização de pouso. Tráfego é a da Avianca, corrigiu, é a da TAM, alinhando 990 para decolagem. Ciente, está 6 mil e desligou com a pista. Ciente. O Chané 6226, no solo 33, livre Foxtrot, chame 219. Foxtrot, Chané 6226, boa. Ciente, já propõe para manter a posição. 437, pista 1-0, decolagem autorizada, vento no 14 graus, 1-0-9. Esse é a 347. Acho que eu vou precisar assim, de manter a ponte pé. Você é do cruzamento, Cé Azulé. Cé Azulé. O 40 foi de toque da presente, né? 3, 1, 6. Azul 9068. Mas escuta, meu cigarro. Tráfego adicional, encontre o Alisson 44, cumprindo o litoral sul, à sua direita, já afastando, seus interesses de aproximação, está guardando apenas ao 90 livre. Eu sou grato do TN meu de Kevin, guardando 90 livre. Número 90, Kevin. Kevin, é que mantém a proletora litoral após ser autorizado na chance do 08. Mantendo pro litoral após 208, Kevin, né? Azul 9068. Próximo estado, pistola 0, pouso autorizado, vento no 50 graus, 109. Pouso autorizado, 908. Eu vou informar para o senhor via Mike Lima, na linha chama 209. Azul 4422, completo o EF 73 e chame torre 18 do final 900. Boa tarde. Sandrinho de Salvador, boa tarde, trânsito 3437, curvando à direita, 2010, Arboruna. 3437, contato com a Dona Nicolás, que eu vou sair da Árvore 1 para o nível 3, 4, 0. Via Árvore 1 para 3, 4, 0, 3, 4, 6, 7.